3520, chamador Centro Recife, 126-85, alterna 125-45. 3085-45, bom dia. Alô. Gol no 897, tá com 84 a bordo, 4 horas e 10, alterna com fim. Táxi em frente, pátio Índia Alfa, ponto espera da nós zero, chama pronto, ativa esse nós zero no meio. Pátio Índia Alfa, eu botarei pronto, lá no ponto espera, 2.7.16. A linha decola no 0, vento 140 graus, 079. A linha decola no 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. No 7, decolou os 44, controle 120, desce na 208, no 8, no 7, obrigado, bom dia. Obrigada também. Controle Salvador, gol no 8, no 7, bom dia. Gol no 8, no 7, bom dia, contato radar na decolagem. Sou para o nível 3.0, na seta da EL, após 2 do treto bridge. 360 da El Leda Bridge, 1897. Pode voar Leda, 1897? Autorizado. Obrigado, manda Leda. 1897, chama agora centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 251, 3325, 1897, obrigado, bom dia. Bom dia, Whisky Juliette Bravo, no pátio 3. Solicita autorização de reboque para o pátio 1, posição 4. Autorizado, Whisky Juliette Bravo, reporta ao término. Ciente, reportarei. Certo. Assiste Juliette Bravo no término do reboque. Muito obrigado, bom dia. Sim, bom dia.